Bom sábado. Deus seja louvado pela presença de vocês aqui hoje. Novamente, mais uma vez, é um prazer de estar aqui para falar a vocês. E há muito tempo, como eu disse aos jovens hoje na escola sabatina, o nervosismo por estar diante de uma plateia, por estar diante de uma igreja, eu já perdi, né? Mas neste dia eu estou estranhamente nervoso, né? Talvez isso seja em função do que representa para mim este último sábado aqui com vocês. De antemão, gostaria de dizer que foi um prazer. Deus os abençoe pelo acolhimento, Deus os abençoe pelo exemplo cristão, Deus os abençoe por todas as bênçãos que Ele nos proporcionou por intermédio de vocês. Amém. Dia 11 de setembro ficou conhecido há alguns anos nos Estados Unidos por um grande choque entre dois aviões, e com o principal exemplo, o principal símbolo do comércio americano, as Torres Gêmeas ali em Nova York. É interessante que este não foi o único exemplo de catástrofe que ocorreu e que vem ocorrendo já há um bom tempo. No dia 26 de 12 de 2004, houve também um grande tsunami que ocorreu na Ásia, onde milhares de pessoas foram mortas, cerca de 135 mil pessoas. Nós temos, dentre outras coisas, um dos furacões que mais avassalou os Estados Unidos, o furacão Katrina, que ocorreu no dia 29 de 8 de 2005, em realidade perdurou durante um bom tempo, onde 2 bilhões de dólares foram contabilizados como o prejuízo em que esta catástrofe ocorreu, causou naquele país. O terremoto de Lisboa, em 1755, é tido por nós como o cumprimento de uma das predições de Cristo, que haveria de ocorrer um pouco antes de sua volta. É interessante que os sismólogos, em seus estudos, demonstraram que os próprios terremotos aumentam em magnitude e quantidade com o passar das décadas, com o passar dos anos. Estudos têm demonstrado claramente isso. 800 milhões de pessoas em nosso mundo hoje padecem de desnutrição, e cerca de 11 mil crianças morrem por dia deste mesmo mal. Estes todos são fatos, são números, são acontecimentos que há um tempo atrás falariam aqueles que acreditam em Cristo, falaria da sua volta, falaria do momento em que Ele viria e em que Ele virá para nos buscar. É bem verdade que esta mesma verdade tem se tornado algo um tanto quanto diluído em nosso pensamento. Não se fala mais na volta de Cristo, não se prega mais sobre isso. O perigo de nós incorrermos em alarmismo tem feito com que muitos não toquem mais nestas coisas como um símbolo ou como avisos ou sinais de que Cristo está prestes a voltar. Deixamos de pregar isto, e o engraçado é que o nosso nome qual é? Adventistas, aqueles que pregam, que acreditam e que promovem, em certo aspecto, o retorno de Cristo. Foi através e a partir do estudo de profecias que falavam sobre isso que nós nascemos e cremos, inspirados por Deus como um movimento profético. Engraçado que a demora pela qual Cristo tem efetuado, irá efetuar a sua vinda, tem feito com que nós percamos essa tônica em nossa pregação. Cristo, quando esteve aqui, falou de sinais, falou do momento em que Ele viria, em que Ele voltaria uma segunda vez, em um momento muito especial da Bíblia, um sermão que por muitos de nós tem sido pregado, tirando elementos diferentes de sua segunda vinda. Porém, embora nós não iremos lê-lo todo, gostaria de ler alguns pedaços dele com vocês hoje. Está em Mateus 24. Abramos nossa Bíblia em Mateus 24. Momento em que Cristo fala acerca de sua volta com os discípulos. E é importante entender esta passagem em seu exato contexto. É muito importante entender o que estava ocorrendo no momento em que Cristo profere essas palavras. Verso 1. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal singular haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Cristo, nós vemos pelo livro Patriarcas e Profetas, fez a propósito, levou os discípulos a propósito ao templo para que eles realmente notassem a estrutura daquele lugar e pudessem ser levados a pensar a partir das afirmações de Cristo. É interessante que quando nós percebemos e estudamos um pouquinho do papel do templo no Antigo Testamento, nós percebemos que ele ocupava um lugar central no pensamento e na religiosidade de Israel. É interessante, e eu já falei em alguns outros momentos aqui a vocês, nós percebemos que Cristo e a Galileia é um local, Galileia não apenas a Galileia, mas a Judéia é um local de muitas escarpas, de bastante montanhas, não é um lugar plano, tem bastante acidentes geográficos. E é interessante que Cristo em diversos momentos esteve em lugares mais altos e mais baixos topograficamente do que a própria Jerusalém. Só que em todos os momentos em que Cristo, ou os evangelhos dizem, em que Cristo se dirigia para Jerusalém, ele dizia: subamos a Jerusalém. Mesmo que estivesse em um lugar topograficamente mais alto e tivesse que descer. Isso decorria do fato, e isso ocorria também nos escritos judaicos de diversos outros, em diversos outros momentos da história do momento ali onde Cristo viveu, porque Jerusalém, pelo local em que e pelo que ela significava, ocupava um lugar religioso acima de todas as expectativas do povo. Ou seja, quer você estivesse abaixo ou acima, ao ir a Jerusalém, ao templo de Deus, você estaria subindo, sempre estaria subindo. Isso é, na mente do povo, isso é um tanto quanto significativo quando nós pensamos o papel em que, avaliamos o papel em que o templo tinha na religiosidade deles. Eles adoravam ali. Aquilo ali era simplesmente lugar onde as manifestações divinas ocorriam. Desde o primeiro templo de Salomão, Deus se manifestava de maneira visível ali. Deus apareceu numa nuvem na dedicação do templo. Deus esteve presente ali, a glória dele se fez presente e apareceu em diversos momentos de julgamento do povo. Era um lugar onde Deus estava. Nós estudamos na lição dessa semana que quantas vezes por ano nós poderia ser adentrado o lugar santíssimo? Apenas uma. Nós sabemos que ali era o lugar onde Deus se manifestava. Então o templo era o lugar magnificamente religioso de Israel, era o lugar onde Deus se manifestava, e na mente do povo aquele lugar subsistiria, existiria para todo sempre. Deus se manifestaria ali como um símbolo do favor dele por Israel por todo o sempre. E é interessante que os discípulos, ao saírem do templo, mostram a Cristo as colunas daquele templo e dizem a ele: Senhor, veja, os outros textos de Marcos e de Lucas mostram isso, veja a estrutura deste templo. E Cristo diz: enganam vocês que este templo ficará por aqui durante muito tempo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. É interessante que pedras colossais faziam parte do fundamento daquele templo, a tal ponto que uma das paredes dele subsistiu na destruição de 70 depois de Cristo por Tito. Ou seja, era uma estrutura fantástica. Herodes adornou-o de maneira espetacular. Era uma casa fantástica para a adoração de Deus, no lugar onde ele simplesmente se manifestava de maneira visível, como eu já disse. Porém, Cristo queria dirigir o pensamento dos discípulos a um outro momento da história, e fez isso a propósito. Ele subiu ao Monte das Oliveiras no momento posterior, imediatamente posterior àquelas frases, e levou os discípulos até ali. E os discípulos tiveram um tempo de ir pensando naquilo que Cristo havia dito, e chegando ali, curiosos, procuraram Cristo, e o texto diz, em secreto, a fim de indagá-lo, que sinal haveria da vinda de Cristo. É É interessante que a pergunta é feita no singular, como eu também já lhes disse, indicando que haveria um momento especial, singular, apenas um sinal em que Cristo voltaria. Cristo fez todo um discurso e nós o leremos, mas é interessante que o pensamento que estava por trás daquilo que os discípulos estavam dizendo era aquele de que eles deveriam ter um momento em que eles precisariam estar mais alertas para quando ocorresse a destruição. Cristo deu este sinal, mas o interessante é que este sentimento é um sentimento comum a todos os seres humanos. Nós, quando sabemos que há um evento muito importante, quando sabemos que há algo muito especial a nós, a natureza humana tende a deixar para o último momento a preparação necessária para aquele evento. É natural. Nós costumamos chamar isso do jeitinho brasileiro, né? Que deixa tudo para a última hora aqui. Porém, isso é uma característica humana. E essa característica levava os discípulos, e nos leva até hoje, a ter a necessidade da marcação de datas. Marcar um momento especial. Saber especificamente quando iria ocorrer. É interessante que há propósitos, não digo propósitos, mas há causas por que isso ocorre. Em específico uma, né? Muito interessante ouvir e li sobre isso uma vez. É mais fácil casar ou se manter casado, aqueles que já casaram? É mais fácil se converter ou manter-se convertido? É muito mais fácil. A necessidade de um momento pontual na história da redenção e na história de Israel significava simplesmente que os discípulos não estavam interessados de esforçar-se e estarem com Deus durante todo o caminho, mas de saber um momento específico para ali se preparar então. E é interessante que isso ocorre conosco diversos momentos. A nossa vista é direcionada para aquilo que ocorre ao nosso redor de maneira um tanto quanto especial, e não tanto para quem está vindo, porque nós estamos interessados em saber o local específico em que Cristo voltará, o momento específico em que isto ocorrerá, porque sabemos que é muito mais difícil nos mantermos preparados do que estarmos preparados, do que é muito mais fácil estar preparado. É muito mais fácil você vir à igreja. O difícil é quando você entra aqui e os problemas começam a ocorrer. Mas eu não vim para cá? E Deus não me disse que ao vir para cá, há muitas promessas, eu ouvi muito sobre isso, que todas as coisas melhorariam. Quando eu venho para cá e começo a vir ao sábado, mas os problemas continuam, as tentações ou problemas que me levam em muitos momentos quebrar aquilo que Cristo já me disse que é errado, que me levará necessariamente ao mal, mas eu vou fazer isso só uma vez, porque no momento em que ele vier, eu estarei preparado. Mais à frente nós veremos algumas implicações deste pensamento, mas é interessante que Cristo, ao responder o que os discípulos perguntavam sobre a destruição do templo, passou a dizer coisas e acontecimentos que prediriam essa destruição, mas que tinham uma aplicação muito mais ampla. Falavam do fim do tempo. Leiamos do verso 4 em diante. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Interessante, eles perguntaram do sinal. Cristo respondeu dando sinais, no plural. Só que o interessante é que estes sinais deveriam ocorrer como explicação ou como uma prevenção para a destruição de Jerusalém. E realmente ocorreram. Cristo fala dos falsos profetas. É interessante, ou de Cristos, que viriam em nome dele. É interessante que já na época dele surgiram pessoas dizendo serem o Messias. A própria Bíblia, em Atos, faz referência a isso. Um homem que havia levado muitas pessoas ao deserto, dizendo que era o próprio Messias. Sabemos pela história também que um homem chamado Bar Kokhba, um Messias, que se dizia o Messias, veio e tentou libertar Israel e, enfim, foi destruído também em diversas supressões a sua revolta. E isso não ocorreu apenas naquele momento como um sinal de que Jerusalém seria destruída, mas ocorre hoje ainda. Há pessoas, mesmo que isso seja um tanto quanto, em diversos momentos, patético até, que afirmam ser Cristo. Nós sabemos e vemos aqui no Brasil mesmo pessoas dizendo isso, mas não são tanto estas pessoas, porque isso é um tanto quanto óbvio para nós, embora hajam pessoas que o sigam, que ele não é Cristo. Mas movimentos que imitam e que querem dizer que aquilo que Cristo fará de maneira grandiosa já está ocorrendo de maneira pacífica. A Bíblia mesmo nos avisa que quando disserem paz, paz, e o que, que acontecerá? Eis que virá a repentina destruição. Este é um discurso que tende a contrafazer aquilo que Cristo nos disse. A própria televisão, os filmes tentam nos ensinar que nós ficaremos por aqui um bom tempo ainda. Acontecia no tempo de Cristo, acontece hoje. Um outro elemento, as guerras. No tempo de Cristo até hoje, diversas guerras ocorreram e ainda ocorrem em nosso mundo. No tempo dele também os romanos, em guerra contra as províncias judaicas, promoveram muitos mortos. A fortaleza de Massada, que nós vemos na Bíblia, foi palco da última insurreição judaica. Milhares de pessoas de Israel foram mortas quando os romanos as destruíram, antes da destruição da própria Jerusalém. Era um sinal que Cristo estava dando. É interessante que de lá para cá isso só cresce. O orçamento dos Estados Unidos para desenvolvimento de armas bélicas chega perto dos $500 bilhões. $500 bilhões. $500 bilhões gastos em desenvolvimento, manutenção e ataque por meio de armamentos. As guerras já existiam, continuaram a existir. E existem hoje, são sinais desde o tempo de Cristo até o nosso tempo. Há outros sinais também dados por Cristo. Ele fala também da perseguição dos discípulos. Apenas um não morreu ao fio de espada, não morreu perseguido, não morreu sacrificado. Apenas João. E João também, pela tradição, e o Espírito de profecia nos mostra que é verdade, foi jogado num tacho de óleo fervente para ser queimado vivo. E o Espírito Santo o protegeu, e dali ele foi mandado para a ilha de Patmos, e lá ele teve a visão do Apocalipse. Mas é interessante, todos foram perseguidos, foram atormentados, foram mortos em nome de Cristo. E isso ocorreu e ocorre e ocorrerá ainda no final dos tempos, de uma maneira muito grandiosa e talvez muito maior daquilo que ocorreu no passado. É interessante que há um massacre chamado Massacre de São Bartolomeu, que ocorreu na Idade Média, promovido pelas forças ditas religiosas da época, em que milhares de pessoas, cristãos, calvinistas, foram mortos em função de promover, de pregar a palavra de Deus. Uma procissão com uma cruz na frente passou pelas ruas de diversas cidades europeias. E pessoas eram retiradas quando sabia-se que ali era o lugar onde um protestante morava. Entravam, retiravam ele, e essa procissão continuava com a cruz na frente. Ao final, essas pessoas foram todas enforcadas, tiveram todas as suas cabeças cortadas em guilhotinas, enfim, foram mortas em nome de Cristo. Perseguições ainda existem, não especificamente ao povo de Deus específico, mas ao cristianismo. Nós vimos esses dias atrás algo ocorrendo nos países islâmicos, nos países asiáticos, uma perseguição sistemática ao cristianismo, ao nome de Cristo. Isso ocorreria e ocorre ainda hoje. Falsos profetas, na época de Cristo, já existiam, não pessoas dizendo ser o Cristo, como o outro exemplo, o outro sinal, mas falsos profetas, na época dele diversos dizendo e falando de paz. João mesmo diz, para provarmos o Espírito que fala nos profetas, para vermos se ele vem de Deus. Isso significa que haveriam profetas falsos também, e há entre nós hoje, talvez não uma figuras que personifiquem profetas, mas ditados, mas discursos que falam da abreviação da volta de Cristo. Como eu já disse, Cristo vai ainda demorar muito. Fiquem aqui. O consumismo e tudo aquilo que gira em torno da alimentação da nossa natureza carnal diz que Cristo ainda vai demorar, que não haverá uma catástrofe. O próprio evolucionismo prega que nós nos desenvolvemos continuamente, não haverá algo que vai acabar especificamente em um momento específico, haverá um desenvolvimento e quem sabe no fim, porque o homem se desenvolveu tanto, acabará se autodestruindo. São discursos que dizem profeticamente diferente daquilo que o próprio Cristo disse, que haveria um momento específico em que ele viria a esta terra. Sinais dados por ele. Também a multiplicação da iniquidade. É interessante que na época de Cristo também já tinha isso. Na destruição de Jerusalém, alguns historiadores dizem que havia tantas cruzes que as pessoas que saíam da cidade, a cidade ficou cercada por cerca de 2 anos. As pessoas não aguentavam mais e fugiam dela. Eram capturadas pelo exército que estava ao redor e crucificadas ao redor da cidade, para que aqueles que estavam dentro vissem e se rendessem. Só que eles eram tão obstinados que Flávio Josefo diz que havia tantas cruzes ao redor da cidade que mal se podia andar entre elas, de tanta gente crucificada. Talvez um símbolo horroroso daquilo que havia ocorrido com o próprio Cristo, promovido por aquelas mesmas pessoas, um sinal de que Cristo voltaria. Iniquidade, o coração do homem, crueldade. Porém, isso não era exclusivo daquela época. Não apenas cresceu, mas existe talvez na mesma intensidade hoje o que ocorreu naquela época. A iniquidade se prolifera. Coisas como pedofilia, coisas como prostituição, coisas como mal-caratismo, coisas como, enfim, todo tipo de deturpação da sociedade se globalizou junto com a globalização corrente do nosso mundo. É interessante que isso não é específico deste momento, ocorreu durante todo o momento. Isso fala da volta de Cristo? Fala da volta de Cristo. Mas é interessante que estes sinais não serviram apenas aos cristãos da época da destruição de Jerusalém. O fato destes serem sinais contínuos que ocorreram desde aquela época significa que Cristo estava dando ao povo sinais que fariam com que todos os cristãos de todas as épocas se mantivessem alertas. E é por isso que a Bíblia fala tanto de hoje. Cristo deu sinais que ocorreriam em todas as épocas até a vinda dele, fazendo com que todos os cristãos que viveram até hoje pudessem olhar para isso e esperar a bem-aventurada vinda dele. Só que é interessante que não acaba por aí o discurso dele. Há mais coisas que continuam, e é interessante que estas coisas, não leremos ainda, dizem de uma grande crise que ocorrerá no final dos tempos. E é interessante que este mesmo pensamento que tende a nos levar a escolher apenas no final da crise, nos leva também a um grande engano. Um grande engano. Estudos psicológicos têm demonstrado que os momentos de crise na vida de uma pessoa, brigas no casamento, separação, brigas com o filho, problemas com os filhos, drogas em casa e uma série de outros problemas altamente estressantes na vida de um casal, na vida de uma família, na vida de uma pessoa, a reação que estas pessoas terão a estes momentos depende inequivocamente das escolhas que ela fez no passado. Todas as escolhas, os momentos em que ela decidiu em face a problemas, todas as escolhas que ela fez, não apenas a problemas, mas diariamente, cotidianamente, tudo aquilo que foi alimentado por ela, tanto aquilo que é bom quanto aquilo que é ruim, aflora no momento de crise. Então, esperar a crise para decidir colocar a vida aos pés de Deus e estar com Ele é, no mínimo, um grande engano. Porque aquilo que você decidirá naquele momento depende inequivocamente daquilo que você decide hoje. Depende automaticamente, é a natureza do próprio ser humano. O que você fará lá depende do que você está fazendo aqui. O que você escolherá lá depende do que você está escolhendo aqui. Deixar então para render a vida completamente a Cristo no momento apenas em que os sinais específicos estiverem ocorrendo é um grande engano. Só que Cristo tem uma asseveração muito interessante que nos fala especificamente do que seria e como seria o final dos tempos. Está em Mateus 24, no verso 13, na continuação do discurso dele. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Há dois propósitos, há dois objetivos pelos quais você não deveria, básicos, deixar Cristo voltar para corrigir tudo aquilo que deve ser corrigido. O primeiro deles, que muito se fala, é o fato de que você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a um segundo. Estar preparado para a volta de Cristo não significa ser santo. Nós sabemos que a santificação é o processo contínuo. Estar preparado para a vinda de Cristo é estar continuamente em um processo de conhecimento do caráter dele, saber quem está vindo lhe buscar e não o que está ocorrendo ao seu redor, saber quem está vindo para pegar você, para te levar ao céu e te livrar não apenas das mazelas deste mundo, mas da mazela do seu e do meu coração. A grande vitória não se dá quando você vence algo externo a você, mas quando você vence as suas próprias inclinações. Essa é a verdadeira luta. Essa é a verdadeira vitória que Cristo quer nos dar ainda aqui neste mundo. Vencer aquilo que está dentro de nós, mesmo que isso não seja retirado ainda aqui neste mundo. E há um segundo objetivo, há um segundo propósito pelo qual você não deveria e nós não deveríamos esperar até o momento da volta de Cristo, que é o fato que nós já conversamos nos jovens hoje, o fato de que nós somos mudados por aquilo que nós entramos em contato. Quando você escolhe o mal, também quando você escolhe o bem, estas escolhas modificam a você, fazem de você uma nova pessoa. Quando você escolhe para um lado o mal ou para o outro lado o bem, esta pessoa que está andando no bem ou que está andando no mal não será, após um bom tempo, a mesma pessoa que aqui fez a escolha de ir ao bem ou ir ao mal. Lá na frente, após anos de pecado, será outra pessoa. E talvez essa escolha ou essa frase que você ou eu possamos dizer hoje, eu escolherei lá na frente, talvez não faça mais sentido para você lá na frente, porque você será outro, será outra pessoa. Não será mais o mesmo. E por isso, novamente eu digo, é a ênfase grande de Deus na Bíblia, que o dia que se chama hoje é o dia da escolha, é o dia da entrega, é o dia da renovação do coração, é o dia da renovação dos propósitos de uma vida. Porque se hoje você consegue responder afirmativamente aos reclamos do Santo Espírito, significa que você deveria escolher e responder hoje. Porque você não sabe a pessoa que você será amanhã. Você não sabe aquilo que o mal fará em você. E nem aquilo que o bem poderá fazer em você. Tanto que quando Paulo fala dos benefícios do Espírito, ele diz que aquilo que os olhos não viram, e o coração não sentiu, é o que Deus tem preparado para nós. Ele fala dos benefícios do Espírito, aquilo que o Espírito pode fazer em nós. Nós não sabemos que tipo de pessoas nós poderemos nos tornar. O Espírito também de profecia, no livro Evangelismo, nos diz que Deus nos dá o poder, através da graça dele unicamente, embora não sejamos santos aqui neste mundo, de chegarmos a uma altura no nosso caráter, quase perto dos anjos. Quase perto dos anjos. Isso é muito alto. Embora não seja por obras que nós nos salvamos. Estar em Cristo é estar nele ativamente, é estar nele promovendo mudanças na nossa vida, é estar nele agindo, estando com ele. Mas é interessante que o segundo verso, o verso final desse pedaço, diz que o Evangelho de Deus seria pregado a todas as nações, em todo o mundo, em testemunho. Toda vez que alguns professores, tem professores de português aqui? Não, né? O tempo passivo ocorre na Bíblia, né? Toda vez que será pregado, será feito, será promovido, ocorre com relação, tendo como objeto, tendo como sujeito Cristo, Deus, as figuras celestiais. A gente chama isso de passivo divino. O que, que significa isso? Significa que estas coisas ocorrerão única e exclusivamente pelo poder de Deus. Não somos nós que fazemos, é Deus que faz, através de nós. Não, não são os nossos esforços, as nossas obras não são capazes nem sequer de mover uma palha no processo da salvação. A Bíblia mesmo diz que elas são trapo de imundícia. Nós sabemos pela própria Bíblia que é pelo poder de Cristo que ele virá e promoverá a segunda vinda dele. Mas então por que pregar? Se não adianta, se não tem por que fazer, não tem o que eu faça que possa dizer daquilo que realmente fazer, Cristo voltar, abreviar. Estes elementos presentes nesse verso estão presentes em uma outra parte, em Apocalipse 14, que eu quero ler um verso apenas com vocês, de maneira bem rápida. Apocalipse 14. O verso 6 diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação e tribo e língua e povo. Interessante que os elementos presentes lá na predição de Cristo estão presentes aqui. Cristo fala do evangelho do reino, aqui está presente o evangelho eterno. Cristo fala que seria pregado, ele pregaria, viria dele. Aqui quem vem pregar? Anjos vindos de Deus, o divino atuando. Cristo fala que seria em testemunho, ou seja, este ambiente aqui, quando você lê tudo, vê que é juízo, são proclamações de juízo contra o mundo, que deveriam ser dadas por este anjo. Cristo fala sobre todas as nações ouvindo, aqui fala de toda tribo, língua, povo e nação. Esta predição de Apocalipse significa o movimento que está cumprindo aquilo que Cristo havia dito lá atrás. E é interessante, o que que significa Apocalipse 14 e as três mensagens angélicas? Quem prega essa mensagem? Quem foi levantado para pregar essa mensagem? O remanescente fiel. Você deveria pregar e viver, porque Cristo está dizendo que está nos últimos tempos, que ele está prestes a voltar, que falta pouco, não falta muito. Ele está prestes, e nós temos medo de dizer isso, porque há muito foi dito e ele não voltou, porque pareceu que ele voltaria em diversos momentos e não ocorreu, mas ele afirmou que viria, e isso é uma verdade que tende a ser mentida, obliterada e diluída na nossa sociedade hoje, na nossa igreja, mas ele vai voltar. Ele disse que faria. Nós estivemos no evangelismo em Santa Catarina há um ano, e aquilo que eu disse a vocês sobre deixar para o último momento se tornou muito nítido na minha mente no momento em que também eu entrei em contato com uma pessoa ali, né? Foi uma das pessoas em que nós estávamos dando estudo bíblico. Era uma senhora que havia sido da nossa igreja, havia ido para uma outra denominação e agora estava fora de qualquer denominação. Tinha dois filhos, um de 14 e um de 13 anos. Havia recebido diversas visitas de pastores e por muito tempo havia relutado. E nós fizemos uma tenda, né? Porque ela fizemos uma tenda com programas como Deixar de Fumar e tal. E ela também, neste tempo fora da igreja, havia contraído o vício do cigarro, né? E é interessante que em todas as visitas que nós fizemos a ela, nitidamente nós percebíamos a expressão no rosto dela. Nós percebíamos o Espírito Santo trabalhando com ela. Mas, ao final de tudo, ela não apenas negou de maneira taxativa, mas também não deixou com que seus filhos, que estavam decididos, e já eram grandes, recebessem a Cristo e fossem à igreja. Não permitiu. Há uma frase que eu gosto de citar bastante, já o fiz aqui algumas vezes, está nos Testemunhos para a Igreja, volume 2, que diz o seguinte: quase salvo, mas não completamente, significa estar não quase, mas completamente perdido. Quase salvo, mas não completamente, significa estar não quase, mas completamente perdido. Estar às portas não é adentrar a igreja. Estar quase não é chegar. Estar iniciando não é terminar. Tem muito valor a iniciativa e aquilo que Cristo faz por nós, mas aquilo que nós promovemos ao longo de nossa vida com Ele é aquilo que realmente fará a decisão, dará a nós a decisão correta no momento em que Ele vier. E nós sabemos pelos sinais que isso está muito próximo. Os discípulos perguntaram qual eram os sinais, ou qual era o sinal? O sinal. Mateus 24, no verso 30, diz o seguinte: Mateus 24, verso, obrigado, verso 30, diz o seguinte: então aparecerá no céu o quê? O sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade da terra. Os discípulos haviam perguntado qual era o sinal que haveria de ocorrer no momento em que Jerusalém fosse destruída. Cristo dá diversos sinais, dizendo que eles deveriam observar no momento em que Jerusalém fosse destruída e também no momento em que ele voltaria. Só que é interessante que a palavra sinal aparece novamente apenas aqui neste verso, indicando que a resposta real da pergunta dos discípulos é esta aqui: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O verdadeiro sinal da vinda de Cristo é a face do próprio Jesus. Quando você entende este capítulo, você percebe que a ênfase de Cristo não era tanto naquilo ou no que deveria ocorrer no fim dos tempos, mas quem deveria vir no fim dos tempos. Que nós deveríamos estar preparados para receber aquele que nos viria buscar, e não focando as nossas atenções no que estaria ocorrendo ao redor. Tanto que outros versos dizem, por exemplo: quando virdes essas coisas, levantai as vossas cabeças. Isso são apenas indicativos de que você deveria estar olhando para o alto, para o verdadeiro sinal, no momento em que Cristo voltasse. Isto seria apenas indicativos que ocorreram desde a época de Cristo até hoje, para manter o povo firme, para manter o povo convicto de que a esperança viria. Estes sinais não são algo específicos de nossa época, mas são algo que nos dizem que Cristo sempre esteve prestes a voltar, esperando apenas que nós o conhecêssemos, esperando apenas que nós, em nossa vida diária, estivéssemos em uma caminhada com Ele, esperando apenas que as decisões da vida de todo um povo os preparassem para a derradeira decisão no dia em que ele voltasse. Eu já lhes contei esta história em outros momentos, mas para mim sempre ilustrou bem este fato, aquilo que eu acabei de lhes dizer. Eu estudei em escola adventista, né? Estudei até a quinta série. E fui criado pelos meus avós. E é interessante que eles tinham um restaurante vegetariano, e eram eles que vinham me buscar no colégio. Só que este restaurante tinha muitos afazeres, e eles, como eram os donos, sempre estavam muito atarefados no momento em que batia o sinal do colégio, de modo que às vezes eu esperava cerca de 2 horas depois que havia batido o sinal para esperar eles, né? Às vezes ficava, anoitecia e tal, e eu ficava lá na escola, né, esperando eles e tal. Mas era interessante que eu já sabia disso, sabia que ele demoraria, sabia que ele estaria horas e horas atrasado para me buscar. Mas, e quando eu via que estava anoitecendo, eu já, meu avô está quase chegando, né? Ele está quase chegando. Quando os monitores fechavam a porta do local onde eles me deixavam brincando com uma máquina datilográfica para passar o tempo, dizendo que meu avô já estava chegando, eu sabia que ele já estava chegando. E ele sempre dava uma ligada, dizendo, vou buscar o Felipe. E eu sabia que quando o telefone tocava, ele estava chegando. Só que é interessante que no momento em que escurecia, o fato de escurecer não me fazia ficar olhando para o céu vendo escurecer. Ou o fato do monitor fechar a porta não me fazia ficar olhando para a porta como se a porta fosse o objetivo das minhas esperanças. E o fato do telefone tocar não me fazia ficar ao redor do telefone esperando ele tocar novamente. Todas essas 3 coisas conjugadas me faziam correr para o portão da escola, colocar o rosto entre os grades e começar a esperar meu avô chegar. E era interessante que a escola ficava no meio do quarteirão e havia uma esquina, e eu observava com ansiedade aquela esquina. E por vezes e vezes chorava copiosamente quando havia novamente um atraso, né? Mas eu lembro até hoje da figura do meu avô se aproximando da escola. Ele vinha, virava a esquina e vinha fingindo que estava bêbado, fazendo graça e tal, porque ele via que eu estava chorando e queria que eu ficasse feliz pelo fato dele chegar e se aproximar da escola e vir me buscar. O que me fazia ficar feliz não eram os sinais, mas o fato de eu conhecer quem estava vindo me buscar. Eu sabia que era o meu avô, era aquele que me amava, era aquele que estava comigo em todos os momentos, era aquele que me abraçava quando eu precisava, era aquele que em diversos momentos esteve comigo e ao meu lado, e que eu quero ver lá no céu. Eu conhecia ele, eu sabia quem ele era, e a resposta de Deus, de Cristo, para os discípulos foi: conheçam aquele que quer vir buscar a vocês. A ênfase não é tanto nestas desgraças, elas ocorreram desde sempre e servem como um indício de que eu sempre estive querendo voltar para buscar vocês. Mas a verdadeira ênfase é de que vocês me conheçam, estejam preparados, se apeguem a mim em momentos de oração, de estudo da palavra, decidindo estar comigo sempre que for oportuno. Lembre-se, o dia que se chama hoje, você não sabe quem você será amanhã, você não sabe aquilo que ocorrerá com você amanhã. Conheça a Cristo. E quem sabe este sábado poderá ser perpetuado, mesmo que seja o último para mim com vocês, durante milênios e milênios e milênios, lá no céu, junto com Cristo, o nosso Deus. Amém? Deus seja louvado pela presença de vocês aqui hoje. Amém. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem mais pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade singular que o Senhor nos dá a cada sábado, a cada dia, a cada momento, a cada segundo, de viver pensando, Senhor, no dia em que não precisaremos mais orar de olhos fechados, em que nossas orações serão feitas de olhos abertos, olhando para Ti, Senhor, o autor e consumador da nossa salvação. Senhor, obrigado, Pai, porque nos dá a oportunidade neste mundo ainda de que muitas pessoas possam vir a te conhecer através de nós. E que esta família, que já começa aqui, aumente cada vez mais, ainda aqui, neste mundo, por intermédio de nós, como instrumentos em tuas mãos. Senhor, ajuda-nos, Pai, que as separações deste mundo sejam apenas um indicativo das grandes uniões que ocorrerão lá no céu. Ajuda-nos, Senhor, que aquilo que ocorre aqui, aquilo que se desfaz aqui, seja entendido como nós, como um propósito em tuas mãos, para que seja unido novamente lá no céu, Senhor. Dá-nos força, dá-nos a tua companhia, dá-nos a tua graça, Senhor, para perseverarmos até o fim, a fim de que sejamos salvos e vivamos eternamente contigo. Te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém.